Estabilizado, passaria do 2231. Passaria do 2231, chame. Eu passaria do 2231, está estabilizado na final. Para Metone, na frequência, no 8, decimal 95. 1895. Liberdade Isabel, ponto de espera. Via Patrono Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, bom voo. Dois, dois, três, um, livre pouso, não no zero, ventona 70 graus, com 7 nós, altímetro no zero, no zero. Afirmativo, livre pouso, não no zero, passando 2231. Confirmar o vento de superfície para o 2231? Confirme. Poderia confirmar o vento de superfície, senhor, para o passaredo 2231? 170 graus com 7 nós. Obrigado. Go 1-6-5 and island gate 1-0, request push it and start again. Please start up and push gate 1-0, what's your text? Roger, we'll be there. Está estabilizado, bom no meio, 2-0. Romeu Bravo, Oscar número 2, copia, aguarde. Papapá, Charlie Serratão, não escuta? Confirme paz, pista que decola. Zero está Onocente, autorizado Brasília, nível 380. Decola da pista Onocente, curva direita, saída Arbor Eleca, Lopesou Onocente, conforme a rota do plano de voo. 5533, transponder, controle em 119, decimal 35. Obrigado, boa. Boa tarde, Bono 966, ponto de espera, pronto. Bono 966, mantenha o ponto de espera. mantendo com o 9-6. Duna descendo para o 050. Após Duna 050, chané 63 no corte. Dando só ingresso. Volta 1-2, na guarda lá o 223, Duna. Antes da Juliette, eu passaria do 2231. Preparamos antes da Juliette, quer saber? Salvador, azul 4118, na posição 3, só pronto para puxar. Autorizado, chame táxi, azul 418. Autorizado, chame táxi, 418. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, solo voltando, confirme o pátio, a pista que decola. Entra para Lençóis 300, autorizado. Decolador 17, curva à esquerda. Saída Momo, COG, boa pós DCP, conforme a rota do plano de voo. 5556 no transponder, controle em 119.35. Momento correto, confirme só o POV por gentileza. Planamento táxi decolagem em torre em 118.95, ajuste na 090, o Romeu Oscar Bravo. Agora, corrigindo. Chama para o táxi. Bolo 966, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, bolo 966. Matheus, cópia com FIS 360. Bolo 1097, uniforme confere para com FIS 360 autorizado. Decola da pista no zero, curva direita, saída Arbó, Elefa, Lopes Lu 21, conforme a rota do plano de voo. 5570 no transponder, controle em 119, decimal 35. 1097, autorizado com 15, 360, conforme rota, decola da 120, com primeira à direita na Arbó, Elefa. Após conforme rota, 5570 no transponder, 1935, controle 1097. Bom, no 097, cotejamento correto, no 04, chame pronto. Ground goal at 659, request a taxi, 178 on board in 3 hours, 49 minutes, and Doris, alternate, turn up. Air taxi until holding point, environment angel in the holding point, contact the tower, 118.95, QNH 1010. Roger, clear taxi and approach to April, India, and the tower 18895, 41659. Good day. Antes da Juliette, 2231, passaremos. Até a posição, passaria 2231. Passaremos. 31, fica. Obrigado, 2107, Leda, 2107. ML, decolar da 1-0, vento 1-5-0 graus, com 7 lá. Livre decolagem da 1-0, bono nas metas. Graças, Salvador, muito boa tarde, chanel 6327. Aguarde, para qual é o chanel 6327, pra ilhas? Aguarde, 6327, teria saída prevista? Bob. Só no externo, quando meio 2-0. Gente, aguarde pista livre. Guardando. Alô, Salvador, azul 4118, a próxima para táxi, POB de 104, autonomia 3 horas e 30, alterna Galeão. Divisar-se até o ponto de espera, via Índia, quando lá torne 118.95, ajusta no 0, no 0, bom voo. Divisar-se pela Índia, vá com o ponto 118.95, 419. Passaria do 2231 após a passagem do bug da Boa Frente, Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Após a passagem do voo, Juliette, Pátio 1, remota 1-2, 2231. Chané 6327, pronto, cópia. Francisco, chame 327. Não copiei, chame 6327. Francisco, escuta, sente do uniforme, 6327. Sente do uniforme, confere para Ilhéus 240 autorizado. Decola da pistola 0, curva direita, saída da EL, transição coral copia a rota do plano de voo. 5521 no transponder, controle em 119.35. Utilizando Parileus, nível 240, decolado 10, cruza direita, daí é o coral, é a saída, 5521 no transponder, e controle 119.35, contribuição aérea 6327, versão 13. Remota 13, confere, só confirme o nível copiado? 240. 240. Meu pra Bosca. Salvador, azul 6918, informação conforme até 170, 2020. Do 6918, a solidificação via Mari, vista ao 050. 050, Mari, autoriza, está fica presente. Autorizado, azul 6918. Parametriza no 4, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 0. Está autorizado o ILS aqui e reporte estabilizado o localizador. No 0190 para 2.000 pés, o autorizado aqui reporte estabilizado. Obrigado. Bom, no 620, solo ao 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. O 1966 está autorizado pelo Centro Recife voar Zipar. Zipar, autorizado, voo 1966. Salvador, boa tarde, voo 1620, de todos. Voo 1620, boa tarde, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05. Bosca mantém a posição alinhada devido à aeronave decolando da outra pista. Chama 6315 da escuta do solo. 1659, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, go 1659. Autorizado, Sumitax, voo 0097. Autorizado, Sumara, Protax, 097. 1-8, boa tarde, obrigado. 3155, autorizado, vá morte, vai dar presente. Morte, 3155. Controle, boa tarde, o azul 4118, passando 900 pés, arbora, eleva. Azul 4118, boa tarde, contato radar, número 300, via árvore. 300, árvore azul 4118. Chame Centro Recife na frequência 12685, alternativa 12545. 12685, 2545, obrigado. Cleared for takeoff runway 10, wind 160 degrees with 7 knots. Clear takeoff runway 659. Para controle? Good afternoon. Azul 4205, we are ready for 10 now. So 4205, call site identify bomb position, send to flight level 050. Position 050. 6155, chame o centro Recife na frequência 251, alternativa 3325. 5132531. Estabilizado 6314. Airborne at 10, call departure 119 or decimal 35, have a good flight. Thanks, 1935 today. Good afternoon, go 1659 airborne, pass 1500 feet. Finish 6314, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 0. 0, livre pouso na 10, Xané 6314. 60, go 1659. Salve, Salvador, go 1097, está pronto para o táxi com 172 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. 134 a bordo, 315 Campinas. 172 a bordo, o resto confirma. 172? Tive táxi ao ponto de espera via Inter, quando lá a torre 118 decimal 95, ajustando a 0 no 0, bom voo. Táxi autorizado, ponto de espera 90, lá dia 1895 no 097. Do 6998, desça para 2000 pés, o ajuste 1090, está autorizado o ILSX e reporte estabilizado o localizador. Gente, reporte estável no localizador, 2000 pés, 1010, azul 6998. O seu nome já venceu, o seu medo é moderado? Aguarde. Destino 5, da Oxanet. O Charles entrou em contato com vocês para perguntar sobre a mesma, só que eu não obtive contato. Muito obrigado, minha 3, 1, 2. Gente, 4 a bordo, altímetro no 0, no 0, livre taxa, champanhe e direto. Da Vosca, livre decolar da 17, atento a esteira de turbulência, vento no 60 graus com 7 nós. Prova do gol no 097, ponto de espera no 097. Gente, mantém o ponto de espera, gol no 097. Prossigam, Xané 6315. A nossa empresa informou que ficou para os 1850, Adelia. 1850? Vou verificar aqui no sistema, porque até onde eu sei, eu só tinha... O plano era 716 e 15, e agora foi para 1805, e venceu esse. Tá bom, então dá uma conferida para vocês, obrigado. Vou verificar aqui no sistema só um segundo. Romeu, Bravo Oscar, passagem, contato radar, subindo para o 300 via Momo. 300 via Momo, Romeu, Bravo Oscar. Do 4118, chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 1260. 288, alterna 260, azul 4118. Obrigado, uma boa tarde. Mão 9. Que o centro tem aí, já posso te autorizar. Só mantém escuta e aguarde, por gentileza. Obrigado. Alfa Chané 6314, Ligrota, ingressando o Ligrota da Fox. Alfa, reconhece a Juliette, Chané 6314. 097, a linha decolada no 0, vento 170 graus com 9 nós. Falar, não tem nada no 0097. É 63 no 4, chamei o senhor Juliette. Chamaremos para Juliette, chamei a 63 no 4. Chamei a 63 no 5, no 0, autorizado por entramos em contrato com o centro Recife, o mesmo possui sua DLA, autorizado na presente unidade de pushback. Autorizado, 63 no 5, chamei. Six five nine, call receive send frequency 125.1 or 133.25. Roger, 125.1, 133.25, go 16.59, take 2 days. Richard Serratan, mantém a posição alinhada, será o número 2 para decolar do aeródromo. O aeronave da companhia está iniciando o curso da presente. Chamativo. Aguarda a Juliette, o treinamento, liga no 4. Vai aguardar a lista do táxi da aeronave da companhia. A 918, chame Torre, na frequência 98, decimal 95. 18. Colado ao 16, controle 19, decimal 35, bom voo. É azul 6918, vai passar o externo. Gente, aguarde autorização para pouso 6918. Gente. Estamos 097, decolador 16, controle 19.35. Após 2.000 pés, direto elefa. Após 2.000 pés, direto elefa, obrigado, 1097. 090, azul 6918. A 08, prossiga para o controle. 08, na avenida 130, na rota de lançamento para a polícia do Rio. Suporte o homem fora, o guardião 08. Porta não, homem fora, 08. Eu, bravo Oscar, fui direto lençóis. Direto lençóis, Oscar. 3340 para Cofim. No aguardo. Contact 63, 15, chaneta com 162 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa galhão. Confirme, 162 a bordo, autonomia alternativa, por gentileza. 162 a bordo, 4 horas de 10 de autonomia, alternativa galhão. Ele está aqui até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre. 118, decimal 95, assista no 010, bom voo. 010, 295, obrigado, 6315. Chaneta 6314, viagem portão 01. 01, é a 3.14, estou seguindo. Então, 3.217.4. Copia, seu 3.217. Autorizado, confis 3.40, decola da pistola 0, curva direita, saída da Eulê da Motiva, eu fiz o Luno 0 pro BAP e eu fiz o Luno 6 conforme rota. 5005 no transponder, controle em 119.35. O Fóssil 05 10 2 South of East, Kionate 1010, Clean Air, Last Final, Report, Cyber Localizer. O meu Bravo Oscar também centro Recife na frequência 1288, alternativa 126, decimal 0. 188260 Oscar. 699. Salvador, minha 315, boa tarde, pronto, 0 no 0. 315, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, minha 315. Estamos decolado aos 2-0, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. Tango, obrigado. Agora, muito boa tarde, Azul 69, 1-8, livrando a sua escolha. Azul 69, 1-8, boa tarde, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, Azul 69, 1-8, boa tarde. 097, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 1,6 milhas, está mantendo o nível de voo 130. No rumo nordeste. Assim que observado o tráfego, a 2500 pés acima do nosso 2097. 2097 foi formando ele é lançamento de paraquedista. Positivo, está bem na nossa prova, hein? Posição de incrementar a razão de subida? Ok. Aumentando a razão de subida para 3000 pés. 1097. No 097, para evitar o tráfego, curva agora à direita, na proa 320, seu limite é cruzar o nível 140. Após 140, voe elétrico. Positivo, curvando à direita, tráfego agora 700 pés a nossa, acima da gente, curvando para 320, imediato, 097. Leão 08, informa o tráfego da posição de 12 horas a 7 milhas, está cruzando 130 para o 360, é um Boeing 738 no rumo oeste. Gente, 08, o tráfego é todo os paraquedistas fora, não está divertido, 08. Leão 08, desça, reporte cruzando 4.500 pés. Passará 4.500 pés, 08. Leão 097, voe Elefa. Positivo, retornando Elefa. Multicase, o tráfego agora à nossa esquerda, 5 milímetros. O tráfego já foi superado em altitude. Perfeito, 097. Salvador, 6315, já na 1500. 6315, contato radar, subindo para o 360 via Dael. 360 Dael, pode ir uma prova mais à frente? 2000 pés direto Leda. 2000 Leda. Chame o centro Recife na frequência 128 decimal 8, alternativa 126 decimal 0. 288-260, uma boa tarde. Salvador, por gentileza, haveria possibilidade de coordenar para o de Mótima com o centro Recife, por favor? Firma na Oceania 63, 15, aguarde a coordenação. Aguardando, muito obrigado. 3195, eu estou autorizado lá, ótimo, na presença. Ótimo, muito obrigado pela coordenação na 3195. Calanda 4205. Azul 4205 Tower, 118.95. 118.95, bye-bye. Ecuador Tower, good afternoon, Azul 4205. Azul 4205, report outer marker. Welcome. Confere para Barreira, Juno 60 autorizado. Agora da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, VATAP, que é a rota do plano de voo. 50 no meia no transponder, controle 119, decimal 35, saída Momo, Cosmo, VATAP. Pistola 2, passa 4508. Tem frequência livre para coordenação. Frequência livre, 08, trato. 4205. Blue 4205, clear to land runway 10, wind 160 degrees with 6 knots, QNH 1010. Roger, clear to land. Cortejamento correto, remoto 2, remoto 1. Pronto, RMA 327, com 3 agora, 3 horas até o Salvador, pronto, pai. Tive táxi até o ponto, espera, bate fundo no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajustando 0, no 0, bom voo. Cruzar até o ponto espera, via Índia, quando lá, 118.95, chama a 367. Eu tô 3297, puxa, sinal no 612. Após a passagem do Airbus, já quer sacar o autorizado. 7, Maratá, 3297. Salvador, boa tarde, Xanemé 327.0 da 10, pronto. O Xanemé 327, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantém 10, 637. A Charles Serra Delta chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 126.0. 1288, 1260, muito obrigado, senhor. Azul 4205 on the ground at 28. Lift by your right, sky ground 121 decimal 9. Azul 4205. Azul 4205, vamos ver. 205 Sol, now 121.9, bye bye. Bye bye. Sol, Salvador, boa tarde, Azul 4205, da Fresco. Azul 4205, tá livre o táxi, Alfa Kilo. Posição 2, Lima, do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 2, Lima, o 4205. Fechando MA 327, decolado aos 30, chama o controle em 119 decimal 35. Controle 1935, chama MA 317, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, chama MA 327, decolado da EL, Carol. MA 327, contato radar na decolagem, subo para o nível 2, 40 após 27, direto, Coral. Pra Sol, sobre 240, após 21, direto, Coral, chama MA 327. 83 a voz, 330, alternando Campinas, tá 3217. É, o tá 3217, sente, tá livre, táxi pelo Pátio Índia. Ponto de espera da 101895, a torre. Táxi Pátio Índia, ponto de espera 2295, a torre 3217. Gente, subinicialmente nível 1, 80, aguardando. 180, aguardando com o final, 1327. Zona 45, tá na escuta pra cópia? Autorizado Galeão, o nível 300, via Upper November 857, da Monson. Decola da 10, saída da El, Leda, após Irume. O controle 119 decimal 35. O transponder é o 5027. Autorizado Galeão, nível 300, via 9857, Antemon. A saída da El, Leda, Irume, controle 1935, transponder 5027. Tá 3145, tá correto? Chame para o puxa acionamento. Salvador, boa tarde, voo no 620, está autorizado Recife. Boa tarde, voo no 620, está autorizado Recife, nível 370, decola da 10, saída Puca, transição Caju, após o VOR de Aracaju, prossegue conforme plano apresentado, o controle 119 decimal 35 e o transponder 5012. Autorizado Recife, nível 370, decolado 10 na Puca, Caju, após Aracaju, e conforme plano. Controle 1935, 732-17, decolador 35, chama o controle, 119, decimal 35. Ok, 719-35, muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, é o da 3217. TAM 3217, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 após 2 unidades direto Leda. Ok, após Leda, obrigado. Salvador, gol 1869, muito boa tarde, informação, informe. 1869, boa tarde, controle Salvador, acione identificação, desça para 4010, ajuste 1012, apresente quando pelo. Está presente pelo 4012, gol 1869, muito obrigado. Zero, via Upes, Lua 17 até Orago, apoio direto, destino, decola da 17. Curva à esquerda, saída pouca, transição Caju. Controle 1935, torre 1895, transponder 5531. Está vindo para cá, autorizado Matriota, que fizeram pelo turismo 17 até Urago, após Urago, o destino. Decolador no 7, curva esquerda, no meio da PUCA, transição Caju, o controle 119-30, 14-29, aciona 5-1 Oscar Vitor Delta, pronto para o acionamento. Oscar Vitor Delta, correto cotejamento, está autorizado a acionar, seu tanque com hangar? No pátio 5, Oscar Vitor Delta. Para o táxi, chame a torre, 1895. Para o táxi, 1895, torre Oscar Vitor Delta, boa tarde. O Juliette Quebec, quilo, cópia. Autorizado, Vera Cruz, mil pés, corredor axé, pista no 7 em uso. O controle, 1935, a torre 1895, transponder 0157. Correto, você está em qual hangar? Chame a torre para o acionamento e táxi, Juliette Quebec Kilo. Acionamento a 3145, 12. A 3145, autorizado, chame táxi. Autorizado, 3145. Papa e Juliette, que é daquilo na base, estão autorizados o acionamento. Chama pronto para o táxi. Remoto 1-2-2-2-3-1 no passarelo. 1-2-3-1, autorizado, chame táxi. Passaremos táxi, passarelo. Aproximador, chame 3-2-3-4-2-3-1. Voo no 620, portão 5, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Voo no 620. Voo no 80, chame Ilhéuzinho 120, decimal 1 para descida. Chame no 80, 101 para descida, chame 6327. Chame 6327, apenas para informação de tráfego, é um tráfego posição de 12 horas, 30 milhas, um oposto, mantendo o nível 130, Bravo Eco 9 Lima. Talvez possa ter um tráfego a conflitar na sua descida. Lu, 1-0, até Taubaté, decola da 1-0, saída da El, transição Motiva, controle 1-1-9-35 e o transponder 5025. Boa tarde, igualmente. 1-869, 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-0, livre elétrica, porta estabilizada. 3 mil pés, 1010, autorizado, direto 76-10, portal estabilizado, gol 1869. 2 mil pés, duna 2 mil pés. 2 mil pés, 1869. Chame para o puxa, acionamento. Chama Enzo, obrigado. Poxa, né, 6314, chegou o solo? Partiu, senhor, portão 1, formação unitar para a cobra petrolina. Está autorizado, Petrolina, 340 nível, via up, Zulu 20, até o destino. A decolagem é da 1-0, saída Momo, transição Nenim. O controle 1935, transponder 5002. Preciso 340 Petrolina, roda com plano, Zulu 20, até o destino, falando que está 10, Momo Nenim. 1935, acionamento 102. Correto, acionamento 6314, chama para o push, acionamento. Portanto, obrigado. Boa tarde, P3145, com 171 na borda, Terra Campinas, 3 horas e 45. Teste na 3145, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895. Táxi à direita, ponto de espera, tá, 3145. Salvador, para pushback acionamento, para o táxi 2231 no passarelo, 67, 5 horas mais 20 minutos, Brasília. Ok, o passarelo 2231, né? Em táxi autorizado até o través do portão 612 e aguarde instruções para prosseguir o táxi. Vai iniciar o através do portão 612 na sua escuta, 2231. O Papa Oscar Victor Delta mantém a Papa, ponto de espera da 17. A nave decolando no momento. Boa para o táxi. Ok, gol no 620. Siga a aeronave da TAM, em frente via Pátio Índia. Ponto de espera da 10, 1895, a torre. Gente, Pátio Índia, ponto de espera da 1895, gol no 620. O passarelo 2231, o seu será o terceiro a decolar devido à aeronave da Guai que vai executar. Mesmo perfil de saída, siga o mesmo via Pátio Índia e no ponto de espera da 10, 1895 a torre, o 223 anos da passarela. Paciente, 103, vai na retaguarda do gol. O ponto de espera da 10, 1895, passarela. Sete, Quebec Kilo, prossiga. Sete, Quebec Kilo, decolador 17, já iniciando cruzar à direita, vai manter mil pés, corredor a Chiat, Veracruz. As condições visuais, 1 nos pés, reporte Farol da Barra, Juliette, Quebec Kilo, ajuste em Salvador, 1 no 0, 1 no 0. Reportará Farol da Barra, Juliette, Quebec Kilo. Está autorizado a linha de manter, cabe 010. A linha manter, 010, 3145. Totalmente para frente, decolagem, 103145. Afirma, totalmente. Livre decolagem 10, vento 150 graus, 8 graus. Ali decola 10, 3145. Zero no prossiga. Tá, Papa Oscar, Victor Delta, mas tem a cabeceira no 7 para a separação de tráfego. Visuais, ajuste em Salvador no 010, 510. Reportando através do parque do Pituaçu, fica atento a tráfego no sentido oposto, mantendo 1 no meu pés, 1 Charlie 182. Boa tarde, azul 42, 06 atingiu 150 na Mari, sem a uniforme. Azul 4206, controle de Salvador, boa tarde, adiciona identificação, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-0, está presente voando Duna. 3 mil pés, 1-0-0, altímetro, voa Duna, 4206 azul. 2-0-0, Papai Romeu, Charlie, Mike India, 58 milhas, sudoeste do VOR Salvador, mantendo o nível de voo 1-30, está sob vigilância radar. O ajuste em Salvador 1-0-0, está presente voando intacto para interceptar a chegada Mari. Reporte no ideal de descida. Vai 3145, decolador 49, chama o controle, 119 decimal 35. Controle 1935, 3145. Controle Salvador, TAM 3145. TAM 3145, contato radar na decolagem, subiu para o nível 300, após 2 mil pés direto Leda. Gente, após 2 mil pés direto Leda, 3145. 69 apenas para informação, com tráfego à posição de 10 horas, 7.5 milhas, deslocamento sudoeste, mantendo 1 no meu pés, no Charlie 182, na linha do litoral, não interferirá com sua aproximação. Sim, a gente tem o tráfego no Charlie 1869, obrigado. O nono menor autorizado e chame táxi. Autorizado, chamada táxi, o nono menor. 140. Azul 4206, desce para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-0, livre e LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, milibel, livre e LS, 4206 da Azul. 1869. 1869, gente, complete aproximação, chame torre, 118.95. 1895, obrigado, tchau. Bono 620, mantenha a posição devido à separação de tráfego, tráfego na 17 mesmo, perfil de saída. Fechou no 010. 4.0.0.0.0.0.0. Charlie Mike India da presente foi Duna. Duna, Charlie Mike India. Pois Salvador, Gol no 869, passando externo, com o trem embaixo travado, boa tarde. Gol no 869, do estado livre pouso, zona 0, vento 150 graus 79, gol no 869. Livre pouso na 0, gol 1869. As proximidades do farol da barra. Você avisou com o tráfego? Ainda não. Guardião 01, informa o tráfego, posição de 1 hora, 0.5 milhas. Como oposto, mantendo 1.010 no Charlie 182. Gente, reporte através do Parque do Picasso. Boa tarde, é o Papa Romeu Juliette, Bravo Vitor. Papa Romeu Juliette, Bravo Vitor, boa tarde, controle de Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 050, o ajuste 1010, autorizado, chegada a mando. Identificou, descendo no 50, chegando a mão, Juliette, para a vida. Controle, Papa Romeu Juliette, mais um dia. Após Duna, deveria cancelar o plano, é necessário cancelar e continuar visual para a pista 107. Gente, após Duna, cancela e prossegue para 107. Tempo. Da Morte, vazou 6999. Obrigado. Quilo, ciente, em frequência livre está presente, reporte ao regresso. Papapá, Oscar Victor Delta, tenta possível de esteira de turbulência, o vento 150 graus, 89, livre decolagem da 107. Gol no 620, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém o 620.